Rede Aleluia. Família, força e fé. ZYH 453, Rádio Cultura de Ilhéus. AM 690. ZYC 310, Rádio Cidade 97.9 FM. Ilhéus, emissoras afiliadas à Rede Aleluia. Família, força e fé. 6 horas. A partir de agora, passamos a apresentar o programa A Hora do Milagre. O testemunho, a bênção de Deus, vida transformada através da fé. Programa A Hora do Milagre. Nos momentos mais difíceis, quando não encontramos mais forças para reagir, paramos e esperamos uma resposta do alto. Vamos falar com Deus. Receba o socorro de Deus para a sua vida agora. E se você crê, diga que assim seja. seus ombros e ao redil voltou. Rede Aleluia. Família, força e fé.